No dia 1º de abril de 2002, eu perdi a pessoa mais importante da minha vida, minha mãe. No dia 2 de abril ela foi enterrada, no dia que ela completaria 60 anos de idade. E alguns tempos atrás eu mexendo nas minhas coisas, encontrei um pedaço de papel. Quanta senhora faz pra mim, suas palavras, lembranças sem fim, oh mãe. Um simples papel, oh, minha mãe escreveu. Mãe, que falta a senhora faz pra mim, suas palavras, lembranças sem fim, oh mãe. Gente, eu sou a mãe, te amo demais. Agora há pouco eu entrei no meu quarto, peguei o álbum da família e encontrei seu retrato. Embaixo dele ainda guarda aquele lindo recado, me fez lembrar da minha infância, minha vida, seu lar. Um simples gesto que ainda marca aquele momento, um pedaço de papel demonstra o seu sentimento, que estava escrito, infelizmente não virei nunca mais. David, meu filho, eu te amo demais. Como eu queria que estivesse ao meu lado, pra eu poder te dar um beijo, aquele forte abraço, poder dizer que eu te amo e não duvido um momento, que o amor de uma mãe eu sei é amor verdadeiro. Se precisasse, daria a vida por mim, fez e faria qualquer coisa pra ver eu sempre feliz. Um simples gesto, só recado escrito em um papel, poucas palavras, um sentimento enorme assim como o céu. O seu recado ainda guardo comigo, junto com ele a lembrança, aquele lindo sorriso. Só de pensar que em meu sonho a senhora esteve comigo, tão natural como se estivesse em outro quarto dormindo. O que me resta é só dormir e sonhar, porque em sonho a senhora vem me visitar. Esse é o meio que eu tenho para te encontrar e reviver esse momento para me confortar. Melhor que isso é se eu mudasse o passado. Eu não posso, é fato, seria mais fácil. Na vida o destino de cada um foi traçado, difícil foi entender ou eu ter me conformado. Por um momento quando olhei para o céu, lembrei do recado naquele papel. Minha mãe, minha vida, pra ti foi o fim. Melhor seria esquecer, morre um pedaço de mim. Papai, fala um pouco da vovó. A vovó foi uma grande mulher, viveu na dificuldade, mas nunca perdeu a fé em nosso Deus, nosso Senhor bondoso de Nazaré. Dela eu senti muito orgulho, exemplo de mãe ela é, a ser seguido por toda a nossa família. Honre o papai e a mamãe, Deus abençoe sua vida. Sigo certo, meu filho, se eu errei eu te peço perdão. Há sempre um bom motivo, o certo é a melhor opção. Mas tá bom, vamos aí e conte sempre comigo. Além de ser o seu pai, também sou teu amigo. Porque um dia, meu filho, eu sei que irá compreender como é tão grande o amor entre eu e você. Ai meu Deus, a vovó como ela me amava, eu nunca me senti só, ao meu lado ela estava. Passei dias difíceis, você não entendeu, mas a dor no meu peito, só quem sabe é Deus. Deus, Deus, Deus. Lembranças, palavras consagradas.